seguir. Matou Tiago à espada pra fazê-los desistir. Mandou prender o irmão Pedro e cerrou-lhe na prisão, vigiado por soldados com corrente em suas mãos. Mas na casa de Maria, mãe do nosso irmão João, um barulho se ouvia, era o povo em oração. De repente desce um anjo e entra naquele lugar. Pedro estava dormindo, sem sequer se preocupar. E então o anjo lhe toca e a ele diz assim: Pedro, se levante agora, eu vim pra lhe tirar daqui. Que o guardavam, nada puderam fazer. Até a porta de ferro não resistiu ao poder. Então o anjo lhe guia pelas ruas sem parar. Na casa da irmã Maria fez o irmão Pedro chegar. Quando ele bateu na porta, Rod veio atender. Foi logo avisar o povo e alguns não puderam crer. Chegaram à porta, foi tão grande a emoção. O irmão Pedro estava solto, era a resposta da oração. Foi tão grande a alegria, o milagre aconteceu. A igreja orou com fé e lá do céu Deus respondeu. É assim que acontece quando a igreja é de oração. É só dobrar os joelhos que Deus entra em ação. Não há nada que resista a um povo que tem fé. Caem 10 mil à sua direita, mas ele fica de pé. Porta fechada se abre, a muralha vai ao chão. O gigante cai por terra e fica manso o leão. Praga alguma lhe atinge, protegido ele está. E quem quiser tocar nele vai se ver com Jeová. É por isso que eu oro, choro aos pés do Senhor. Sei que Ele me escuta e atende o meu clamor. Nada mais me preocupa, nele eu posso confiar. Se sou protegido dele, eu sei que posso descansar. É por isso que eu oro, choro aos pés do Senhor. Sei que Ele me escuta e atende o meu clamor. Nada mais me preocupa, nele eu posso confiar. Se sou protegido dele, eu sei que posso.